Lucia! É hora do rock começar. Olá, galera. A partir de agora, suas vibrações vão aumentar. O DJ do rock mais conceituado do momento chegou. Já estamos aqui! Rock do DJ Michel Digital. Vamos lá, DJ Michel Digital. Vamos começar assim! É hora do rock começar. Olha o que a galera fala. Quando ele tá tocando, o Michel. A galera fala. Ele é foda, ele é foda. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Me dá pepeca, porque eu tô de pistola. aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, a mulher que tá solteira, senta, senta, senta. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Sento, sento, rebolando, chamando seu nome. Sento, sento, rebolando, chamando seu nome. Sento, chama novinha pra cá. Sento, chama novinha pra cá. Sento, chama novinha pra cá. Sento, chama novinha pra cá. Sento, chama novinha pra cá. Sento, chama novinha pra cá. Sento, chama novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Ei, ei, ei, tá mil grau, bota, bota. Bota essa mãozinha, bota essa mãozinha. Bota essa mãozinha, bota essa mãozinha. Ela quer dar pavadinha, ela quer dar pavadinha. Ela quer dar pavadinha, ela quer dar pavadinha. Mas ela quer o seu envolvendo, ela quer dar. Alô, Diego! Ela quer o seu você. Ele tá aqui com a gente, toda a família Red. Olha o Gordo, olha o Silas. Aqui com a gente. Planejei um assalto foda, mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o seu concerto de chachata nossa tropa. É o seu concerto de chachata. Minha minha tropa, é o 57. Bora, Michel. Michel Digital. DJ Michel Digital. Chega me dizendo pra eu aceitar. Pedindo tempo, mas ela não quer a separação. O Dieguinho da Duque Gold, meu irmão. Não quero mais. Agora, arruma dois bombons desse aí de. Assume o seu papel. Falou, Marquinho. Fala, garoto. Eu quero ser a ti. Segura, Jô. O seu coração. Ele tá. Sempre aqui. Obrigado, meu DJ Robson, tá aqui com a gente. Alô, meu parceiro Vitor Sambre. Ele tá no setor. Cara, que ele é pop. Tocar pra mim. Mais pólvora. Quem aqui tá solteiro aí, bota a mãozinha pra cima. Tem torcida do Paysandu hoje aí, tem. Cadê a torcida do Clube do Remo? Melody. Rock é tudo, a gente vai pra cima. Rock é tudo, a gente vai pra cima. Baby! valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. E agora eu tô aqui, assim, vai. E aquece, aquece, aquece, vai descendo, e desce mais um pouquinho, e desce no gaqueado, e desce mais um pouquinho, vai descendo a mulherada, vai descendo até o chão, desce até o chão, desce até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia. É bonito pra caralho e a novinha não recebe. Vem, show! Amor, tô tentando te ligar, se ela só tá dando, deixa seu recado. O que ele disse? Amor, tô tentando te ligar, se ela só tá dando. Vem, show! Quanto sai com o Michel, tu diz? Eu tô no rock, eu tô no rock. E do Michel, eu tô no rock. E do Michel, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. O DJ Rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Treta, pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu come merchan. Então, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Essa mãozinha!

peitinho balançando a bunda também. Mexendo, mexendo o peitinho balançando a bunda. Para, para, para! Olha, João, cuidado com esse homem, garoto! Ele tá aqui com a gente! Aqui! Tá toda gostosa. Queguinho! Queguinho tá do que gode! Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, tô chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Idiota, idiota, idiota, esse cara tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Tomou chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Bora, meu irmão. Tu se fudeu agora, tu tá depressiva. E quer ser minha amiga. Pode. E quer ser minha amiga. Vai, e quer ser minha amiga. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Vai tomar no seu cu e na. E aí, Ferreira? Aproveita o embalo, vai pra casa do caralho. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. É o DJ Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio. É o Gug e o Robson! O cara tá pra negócio. Meu parceiro Robson! E aí, DJ? Eu tô sabendo que veio tu. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do. Tu é o piloto? Tu é o piloto e o Pia é o copiloto. Quem é o copiloto? Tu é o piloto e o Pia é o copiloto. Pia é o copiloto. Pia é o copiloto. O Mito Sample. Copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? A galera que tá aí em cima da carretinha aí, ó, por favor. Girão! De roça. Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é. Nós tumultuando, nós encosta para tudo, só porque nós. Michel Digital no bailão. Uma desci até embaixo. Não olhava não, mas jogava na minha cara. Eu nem dava atenção. Depois de serem persistente, não foi nada diferente. Olha lá do axé pra gente. Ela tem. Aqui é o Afro. Que tá as malandra, caraca, caramba. As menina treinada que desenrola na dança, caraca, caramba. Que o couro come não é lugar de criança, caraca, caramba, caramba, caramba, caramba. Quem é que tá solteiro? Cadê os vida loucas? Pra todos vida louca. Vida louca. esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onda. E como é bom! Ai meu Deus, se vira louca. De motora, o bagulho te impressiona. Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora. Só pra andar de navona. Ai meu Deus, como é bom ser vida. Bebida pras gatona, deixa elas malucas. Os amiguinhos que tá de PC. Se quer, os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando, ela nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De meia, tô pegando várias delas. E ela tá demais, não me queria. E agora Rica, quer me dar pepeca? Só porque eu tô de marola. Pisca a boneca quando o jogão passa de meia. Quer me dar pepeca? Olha o que eu vou te falar. Olha o que eu vou te falar. Eu faço o meu papel. Levanta a mão pra cima. Quem vai sair daqui e vai direto pro motel. Eu represento, eu canto e tô seguindo. Abre a boca e dá um grito. E quem odeia acorda cedo. Fala meu parceiro Murilo, o nome da Al-Qaeda e da Duke Golden. Sempre trabalhando em nome de Aline Fashion e Duke Golden. O patinho mais famoso do Pará. Essa aqui é foda. Essa eu me amarro. Meninas, a partir de agora, o baile tá no nome de vocês. O baile que começou! Vai, tá ligado que eu sou doidão, todo mundo sabe que eu não sou careta. Homem de verdade! Curte um evento desse sem arrumar treta. Homem de verdade, gosta mesmo é de... Vamos lá! Entra! Olha só! Pode ser um tô baixinha, magra, gorda, branco ou preto. Comigo não tem dessa. Homem de verdade. Gosta mesmo, é timo. Demorou. Mulher não gosta de caô. Mulher não gosta de fofoca. Mulher de verdade. Gosta mesmo, é timo. Mano, vai sentar. Sentar, vai sentar. E a... Vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar. Ela liga o dia inteiro, só quer caô, só quer briga. Ainda vem com o papo torto, que eu como suas amigas. Já falei, garota, para, causada não me excita. Homem! Quer me rastrear? Bota um chip na... Obrigado, meu parceiro Robson! Quer saber se eu vou pra Búzios? Só que igual a gente, o MC Moreno da família pré-histórica. Ana Maria, Ana Cláudia, Ana Rita. Eu falei, garota, para que esse papo me complica. Quer me rastrear? My. eletricista, macaquinho eletricista, o Pedro Henrique Mil Grau, o Bacabal, o DJ cobrou, Luanzinho! Segura, garoto! viver sua diversão. E daqui? Não dá mais, eu não consigo. Vem me traz seu sonho. Vem e fica seu amor. Ele não pode ter. E não, e não. Onde estás? Me dê um toque. Vem me amar. Eu te desejo, não se vá. Eu quero ter você aqui. Por isso não me deixe. A picape treme terra. DJ Gleice, já passei. E o Michel? DJ Eduardo. Ele vai tocar. Com o mini tubi. Toca, garoto! Agora é DJ Michel Digital. Michel Digital. Por conta do meia peça. Ui. Bora Moreno, bora que daqui a pouquinho também estaremos lá pelo Murutinga, meu irmão. A nossa domingueira começa por lá, garoto. Claro, partir da noite, daquela passada com o Robson, lá pelo Elias. Já sabe, cerrada, meu irmão. Curtindo o novo príncipe negro, a mega coroa agita o povão. Sou equipe, tô nem vendo. Essa é a equipe que agita sem parar.